pastor Ezequiel Gomes. Maranata! O Senhor é o rei! Amém, nós iremos com ele. Bom, é um prazer para mim estar aqui com vocês, uma responsabilidade. A gente vai pensar sobre um assunto muito importante que move a nossa vida como igreja, que é a missão de pregar o evangelho. E para isso a gente tem que pensar no assunto, orar sobre o assunto, estudar o assunto e se envolver com o assunto. A gente aprende a pregar pregando, na prática. Obviamente que você pode receber dicas, você pode estudar, você pode ler, mas você vai aprender de fato na realidade, na prática. O primeiro sermão que eu preguei foi um desastre total e completo, foi bem engraçado inclusive. E hoje já faz muito tempo que eu prego, mesmo antes de me formar, já gravava os meus sermões, colocava na internet. Hoje eu sou possivelmente um dos 5 ou 10 pastores adventistas com mais conteúdo de pregação em áudio na internet. Eu devo perder aí para Pastor Bulhão, Ivan Saraiva, Fernando Iglesias e mais meia dúzia aí, mas mesmo assim talvez ganhe de alguns desses aí. Não por mérito próprio, por questão mesmo de ter sempre o meu microfonezinho de lapela gravando tudo que eu prego, né? E depois editando, colocando na internet. São aí mais de 70 mil downloads desse conteúdo. Pessoas que eu não faço a menor ideia quem são as pessoas que baixam esse material, que estudam, que depois pregam. Depois, se vocês quiserem, eu deixo meu contato com vocês também. Podem entrar em contato, mandar essas pregações para vocês, vocês escolherem lá o que vocês querem ouvir, o que vocês querem aprender. E de qualquer forma, vamos juntos caminhar para a gente poder pensar com seriedade no assunto da pregação. E a primeira questão é por que pregar? As razões que conduzem a gente a se empenhar sobre o assunto, a se desenvolver, a estudar, a se empenhar, a se colocar diante de um público para dar uma mensagem. Isso tem que ter uma razão por detrás. Eu não vou fazer uma questão de dar todas as razões, mas vou dar algumas para vocês. A Bíblia diz assim: eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso falamos. Segundo aos Coríntios 4, versículo 13. Um dos maiores dilemas ou das maiores tristezas que a gente percebe, talvez assim, dentro da pregação no dia a dia da igreja, no sábado, no domingo, na quarta-feira ou nas semanas de oração, é pessoa pregando sem convicção, é pessoa pregando sem paixão. E eu não digo exatamente a respeito de técnicas de oratório, de apresentação e etc. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que tem brilho no olho para dizer aquilo que crê. E acho que essa talvez seja uma das principais razões pelas quais a gente deve pregar. Por que que eu prego? Porque eu creio. E eu só posso pregar aquilo que eu creio. De outra forma, não tem nenhum sentido. A gente vai, vamos nos tornar os políticos, né? Vamos fazer um palanque, vamos pregar qualquer besteira no qual a gente não acredita para conseguir um objetivo, seja ele financeiro, social e etc. Mas essa não é a pregação cristã. A pregação cristã é de quem crê. E você deve e pode pregar o que você acredita da parte de Deus. Uma outra questão interessante, 1 Coríntios 1, 21, Paulo diz assim: aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que pregar? Porque pregar é instrumento de salvação. E o que é salvação? É esperança de vida eterna, sem doença e sem pecado, para quem está doente, para quem peca, para quem tem problema na família, com a saúde, com o mundo e etc. É colocar no coração das pessoas uma esperança que será cumprida não porque o pastor Ezequiel disse, mas porque Deus disse. E é por isso que a gente prega, porque ele falou que a pregação é um instrumento da sua salvação. E é isso mesmo. E é por isso que a gente prega, porque a gente acredita que por causa de uma mensagem, de um sermão, de uma meditação baseada na palavra de Deus, o Espírito Santo fala, transforma, cura os seres humanos. E a gente na igreja vê isso acontecendo de forma mais direta ou de forma indireta, mas em sentido geral, todos nós aqui somos frutos dessa pregação. Uma pregação que o tal de Paulo teve um encontro com Jesus e pregou e escreveu, e outros copiaram e pregaram e copiaram e pregaram, e chegou até nós nos dando esperança, vida eterna, salvação e etc. Agora, obviamente, é importante a gente entender que para pregar tem que ser enviado. Romanos 10, 15. Como pregarão se não forem enviados? pregação. Não sou eu que tenho vontade de me aparecer na igreja como um líder que usa terno e gravata, e que é inteligente, e que é bonito, e que tem isso, e que tem aquilo, e que quer se aparecer diante da sua sociedade. Pregação não tem nada a ver com isso. Pregação é aquela pessoa que foi escolhida por Deus para pregar a palavra dele. Pode ser pessoa simples, pode ser pessoa pobre, pode ser pessoa bonita, pode ser rica, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem for. O que importa é que seja enviado por Deus. E quem ele envia? Quem crê. É quem acredita que a pregação é instrumento de salvação. A esses Deus envia. Agora, se tu não crê, se tu não acredita na salvação através da mensagem da palavra de Deus, o púlpito não é o teu lugar. Obviamente que eu estou falando para um grupo seleto de pessoas que creem, acreditam, confiam na salvação através da palavra. E se vocês realmente são esse grupo, Deus os envia como líderes para pregar. E a Bíblia diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse texto é um texto muito interessante, que de alguma forma nos lança um pouquinho na complexidade de uma questão importante. A pregação do evangelho é uma tarefa humana ou é uma tarefa divina? O verbo no passivo aí, e será pregado, indica uma ação divina. E o homem é somente um instrumento. Nós não temos a missão de fazer a obra de Deus. Nós temos a missão de nos colocarmos na mão dele para que ele faça a obra através de nós. Pode parecer uma coisa assim meio sem sentido, não tem diferença nenhuma coisa da outra, mas tem. A obra de salvar, a obra de fazer as pessoas crerem, a obra de alguma forma de falar a respeito de Deus, não é simplesmente uma responsabilidade humana. É um grande privilégio, é um grande dom, é uma grande bênção que Deus nos dá como seus ministros, como seus enviados, como aqueles que creem no seu nome, que foram salvos pela pregação e que querem salvar a outros também através desse instrumento. A partir daí, surge naturalmente uma questão extremamente legítima. O que pregar? Ok, temos que pregar ao mundo. Tá, mas se a gente não focar o que a gente deve pregar, facilmente a gente vai tornar a nossa igreja um palanque de política, de sociologia, de psicologia, de politicamente correto e de mil temas e mil questões que não vão no cerne ou no foco da nossa missão. E eu resumo a nossa missão, o conteúdo que a gente deve pregar, da seguinte forma: Jesus morreu para nos salvar do pecado, ressuscitou e voltará para nos buscar. Essa mensagem pode ser muito simples para você ou para mim, e a gente pode achar que a gente tem coisas muito maiores ou melhores para pregar do que isso. Mas se você parar para pensar em cada aspecto dessa frase, ela vai conduzir você a praticamente todas as questões essenciais e amplas e múltiplas, e eu diria infinitas, do que a gente tem que pregar. Quando a gente fala de Jesus, de quem que a gente está falando? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. E agora, se você quiser incluir nessa mensagem aqui Jesus, tudo que você puder pensar a respeito de Deus está incluído na pessoa de Jesus Cristo. A sua criação, o seu poder, os seus atributos, as suas qualidades, aquilo que é de mais positivo em Deus, aquilo que é de negativo também, que de alguma forma, por causa do pecado, a gente pode pensar por que Deus permite sofrimento, por que julgamento, por que juízo, por que condenação, etc, etc, etc. São pontos negativos atrelados à ideia de Deus, por que sofrimento, talvez seja o resumo de todas elas. Mas também todo lado positivo, infinito poder, infinito amor, infinita graça, infinita inteligência demonstrada na criação e etc. Tudo isso incluído no simples nome próprio, Jesus Cristo. E a Bíblia diz algo muito lindo a respeito de Jesus, né? E muito triste a respeito do ser humano. Lucas escreve assim, se não me engano, Pedro falando: matastes o autor da vida. Atos 3, verso 15. E é isso aí. E aí, quando você se encontra com esse autor da vida, você encontra-se com Jesus Cristo. E aí você vai para o conceito de Deus. Deus é espírito, Deus é imortal, Deus é eterno, Deus é perfeito. E agora surge nessa história de Deus uma mensagem muito intrigante. Ele morreu. Jesus morreu. Conquanto essa seja uma mensagem com a qual a gente está muito acostumada, eu acredito que ele não estava muito acostumado com isso. Nós estamos acostumados a ouvir falar que ele morreu, mas o Deus eterno, o Senhor da vida, morrer é uma mensagem bastante interessante. Naturalmente, existe uma grande discussão. Quem foi que morreu? Foi o Jesus homem ou o Jesus Deus? Porque Jesus carrega as duas naturezas. E aí dá um bom campo de estudo aí, eu não vou querer responder, não vou ousar responder a resposta a respeito da morte de Deus, que é realmente, de fato, uma questão complicada. Mas, de qualquer forma, Deus se faz homem a ponto de poder morrer. E se a gente se preocupa com o sofrimento das criancinhas, ou dos idosos, ou dos homossexuais, ou dos negros, ou das mulheres, ou dos seres humanos em geral, a gente de alguma forma consegue atrelar a todos esses grupos certa noção de culpa. Mesmo sendo um pouco difícil delimitar o que é a punição correspondente a certas culpas, a criancinha merece morrer daquele jeito, meio complicada essa questão, mas de qualquer forma nós atribuímos ao ser humano o que a gente chama de pecado. Pecado envolve culpa. Então, quer queira, quer não, mesmo sendo difíceis esses conceitos, vamos pensar assim, o que eu quero dizer para você, a gente merece morrer. O salário do pecado é a morte. Deus avisou que se pecasse ia morrer. E de qualquer forma nós estamos envolvidos no pecado e é justo que a gente morra. Conquanto seja pesado e complicada a questão. A morte é uma punição bem complicada. Agora, o ser que não tem culpa morrer já coloca a questão num outro nível. E aí você entende essa pessoa que não merece morrer e vai para a morte. E ele vai, então, obviamente, por causa de uma necessidade, de um objetivo, de uma intenção pessoal, que é nos salvar do pecado. E o pecado é uma das doutrinas ou verdades bíblicas mais impressionantes da palavra de Deus e mais elucidativas a respeito de quem nós somos. Inclusive, o pecado nos define. Quem somos nós? Pecadores. Esse conceito ele é muito interessante, porque ele é múltiplo, amplo, interessante, complicado. Ele atinge todo e qualquer ser humano. E quando você diz isso, que todo e qualquer ser humano é pecador ou tem pecado, você precisa se questionar o que é isso, né? O que é essa qualidade ou característica que todo mundo tem? Porque no nível da superficialidade, se você designa o pecado como roubar e matar, tipo uma visão meio católica assim, sabe? Pecado é roubar e matar. Se eu não roubo e não mato, eu não peco. Existem algumas pessoas um pouco com essa impressão, mais ou menos modificada, mas essa ideia, eu não faço as coisas erradas que esses outros aí fazem. Eu não. Eu não sou assim como os outros, né, pecadores. É a oração do fariseu e a oração de muita gente por aí. E quando você diz que todo mundo peca, aí você precisa buscar um sentido para isso a partir da Bíblia. E a Bíblia define o pecado, pelo menos em função de duas coisas diferentes. O pecado, por um lado, é a transgressão da lei, e por outro, é o que não vem da fé. E aí você pode pensar em mil coisas. Primeiro, o que define o pecado é a transgressão da lei de Deus. E essa lei, ela é muito interessante. Então, por exemplo, a Bíblia diz, não adulterarás. E alguns poderiam pensar, Ezequiel, eu não pratico a sexualidade com nenhuma pessoa além do meu esposo e da minha esposa. Eu não adultero. Legal, bacana. Entretanto, por detrás do princípio do não adultério, existe, vamos pensar assim, um ideal de sexualidade. Certo? Não é simplesmente a questão do não adulterar, de pular cerca, de consumar ato sexual com outra pessoa. Existe toda uma questão de um ideal de fidelidade, de amor, ou de prazer, ou de prática sexual dentro do casamento, e etc, e etc. E aí assim, olha, por mais que não cometamos adultério, será que nós temos sexualidade perfeita? Em termos de desejos, de intenções, ou de piadas, ou de palavras, ou de posturas, e etc. E aí você percebe que a lei de Deus, ela pode ser vista de uma forma bem superficial. Então, se eu não faço sexo fora do casamento, eu não adultero. Mas se você for trabalhar o conceito de uma forma mais ampla, como um ideal, e etc, aí você percebe, eu nem vou dizer, vai, que 100% dos seres humanos têm pecado sexual. Mas perto disso. tá bom? E aí você começa a perceber, isso eu tô falando de um mandamento, e se eu fosse falar do não furtarás? Ok, possivelmente nós não somos ladrões e tal, né? Numa classe de líderes de desbravadores, eu creio que nenhum de vocês vai sair assaltando nada nem ninguém quando saírem daqui. Entretanto, se você for pensar numa honestidade perfeita, e aí a gente poderia pensar no Windows lá do seu computador, ou em mil questões de imposto, de CD, de DVD, de pendrive, de internet, inclusive, me parece que a própria legislação a respeito dessas coisas tem que ser muito discutida, enfim, mas de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, todos nós nos apropriamos de alguma forma, de alguma coisa que não é nossa, etc, sei lá, enfim, né? E aí você percebe, né? No nível da superficialidade, nós não pecamos, nenhum de nós é ladrão. Mas no nível da prática, da realidade, determinados pontos, você trabalha o princípio de uma forma um pouquinho mais ampla, talvez perto de 100% de nós pecamos nesse sentido. Só falei de dois mandamentos. Imagina se fosse falar dos 10, e se fosse falar, vamos pensar assim, olha, não simplesmente na questão dos 10, falar do sábado, né, que é guardar o sábado, descansar, etc. Mas assim, olha, independentemente dos mandamentos específicos, eu gosto muito da ideia quando a Bíblia diz assim, o cumprimento da lei de Deus é o amor, Romanos 13, 10. E aí você já começa assim, não sei se a gente ri ou se a gente chora, porque vamos parar para pensar, o amor é paciente, não tem vaidade, não tem ciúmes, não tem egoísmo, tá? Isso é o 1 Coríntios 13, é paciente, é bondoso, é isso e aquilo. E a gente tem a noção de que a gente ama o pai e a mãe, tá? O amor não se ressente do mal, de vez em quando você fica ressentido com o papai e com a mamãe? Ei, lasqueira, né? Nós temos a dificuldade de sermos, entre aspas, perfeito no amor com o pai e a mãe, que são as pessoas mais importantes da nossa vida. Pelo menos em algum momento foram, ou talvez ainda até hoje são. Então, se nós temos a dificuldade de ter esse amor perfeito e tal, com o pai e com a mãe, ou com o filho e com a filha, você não perde a paciência com o seu filho e com a sua filha de vez em quando, e etc. E aí você coloca diante de você um padrão de amor que seja o cumprimento da lei, que é o não pecado, e aí tu entende, né? Jesus morreu para nos salvar do pecado. Que não é uma teoria, que não é uma brincadeira, que é uma coisa essencial na vida de todo ser humano. O melhor ser humano, o cara mais gente boa, mais alegre, mais honesto, mais feliz, mais amoroso, com a sexualidade mais pura e etc., é um pecador imperfeito. E essa é uma mensagem muito interessante. Porque aí você reúne a humanidade toda em um grupo só. Ladrões ou não ladrões. Mentirosos ou não mentirosos. Políticos corruptos ou não políticos corruptos. Todos nós estamos unidos em uma mesma experiência chamada pecado. E a salvação que Jesus comprou para mim foi comprada também para o outro. E no exato momento em que eu nego a salvação para o outro, porque ele é gay, porque ele é político, porque ele rouba, porque ele não guarda o sábado, eu condeno a quem? A mim mesmo. E aí tu começa a entender a seriedade da pregação. Tu tem que pregar que Jesus morreu para nos salvar do pecado. E não é eles, somos nós. É com a gente a conversa. Agora, essa ideia de que Jesus morreu para nos salvar do pecado, ela já é assim, olha, extremamente fantástica, por pensar quem Jesus é, por pensar que é o autor da vida e morreu, e aí você pensar, né, nessa morte, nesse processo de morte que ele passa. Então assim, olha, quando Jesus bebe o cálice lá no Getsêmane, e ele assume a culpa da humanidade, ele basicamente se entrega nas mãos do diabo, através da humanidade. Jesus não morre com um tiro na cabeça. Não é rápido, pelo contrário. Aquilo que Jesus passou a partir do Getsêmane até a morte é algo que Mel Gibson nenhum jamais vai poder retratar. Mel Gibson fez um trabalho, vamos pensar, relativamente bacana no sentido de você ver uma crueldade, um negócio pesado, aquela hora que eles viram ele de frente e joga um negócio e bate, arranca a carne. É um negócio pesado. Quem viu o filme, acho que talvez a maioria viu, A gente chora, a gente se coloca na situação de Cristo, etc. Uma situação bem mais pesada do que talvez o texto bíblico somente. Ah, Jesus foi torturado, cuspiram nele, fizeram isso e morreu. Na tua imaginação, tu até consegue imaginar uma cruz, uma tortura e etc., mas tu não para muito para visualizar a parte mórbida dessa história. De qualquer forma, Jesus ele sofre essa realidade na prática e se entrega nas mãos de um demônio que é incompreensível, inclusive, né, que está dentro da doutrina do pecado. Quem que é esse cara? Mas de qualquer forma, Jesus se entrega nas mãos dele e esse cara bate e bate de forma extremamente cruel. É o pior câncer, é a pior AIDS, é a pior depressão, é a pior desgraça inteira caindo sobre aquele que é inocente, que amou de forma perfeita, perdoou de forma... O único que não merecia morrer tem esse nível de morte. E essa mensagem por si só, ela já é extremamente fantástica e dá pano para manga para a gente conversar o resto da nossa vida sobre a cruz. Inclusive, creio que nós vamos cantar a cruz eternamente, né? Vamos louvar a Deus por essa cruz. Agora, por si só isso tudo já é muito fantástico. Agora, quando a gente chega depois da vírgula ali, a coisa explode num nível absurdo. Esse camarada homem, Deus, que morre, venceu a morte. Amém. E aqui a coisa fica um pouquinho mais interessante. Sabe que toda religião e filosofia precisa lidar com a ideia da morte. E a ideia da morte é um negócio tão pesado e tão complicado que a tendência do ser humano é ter uma religião que lhe prometa a vida após a morte. Porque de outra forma, a existência ela se torna uma coisa bem pesada, bem complicada. Você pensar que tudo isso que a gente construiu em termos de família, de amor, de fé, de conhecimento, de prazer, de alegria, de experiência, simplesmente signifique zero, nada, absolutamente nada. Essa é uma perspectiva muito pesada. Alguns filósofos e ateus lidam com tudo isso, né? Tudo muito pesado, você pensar que a vida é inútil, que a vida não tem sentido, que a vida não tem futuro, e aí o que sobra? Sobra sexo e dinheiro, né? E poder e tal, algumas coisas assim. E aí as pessoas vão correr atrás disso tudo para preencher o vazio, ter o prazer, ter tudo aquilo, e no fim a vida é isso. E aí vira essa sociedade que você, todo mundo se matando, todo mundo se pegando, todo mundo com doença, todo mundo vivendo a vida aí mais ou menos do jeito que dá, com todo tipo de tristeza, infelicidade, sofrimento e etc. E é o fim, e acabou. E ponto. É tudo, isso é tudo, pessoal, né? Diria o cartoon norte-americano. E assim, olha, entendam, isso é extremamente sério. Você parar para pensar nessa ideia da morte. Fim, ponto final. E quando Jesus Cristo morre e vence a morte, Jesus ele pega uma dúzia menos um de camaradas extremamente simples. E depois que ressuscita, olha nos olhos deles... E diz assim, prega. E aí vocês entendem um pouquinho do poder que está associado a essa mensagem aqui. Porque quando um Pedro da vida se encontra com aquele que perdoa a sua negação, que foi do mesmo nível que a de Judas, e quando Pedro encontra um camarada que lhe perdoa, que morre por ele, que vence a morte por ele, e promete a Pedro a vida eterna, sem pecado e sem morte para sempre, Pedro vai até o fim do mundo para pregar o nome de Jesus Cristo. Mas não tem dúvida. E a hora que ele vai chegar no fim da vida e vai ser crucificado, ele diz, olha, não me crucifica de cabeça para cima não, que eu não mereço essa honra. Me crucifica de cabeça para baixo para ver se eu... Que eu não mereço morrer igual ele morreu. E o que é que esses camaradas ganharam por pregar essa mensagem? Um dos outros, né, Filipe? A tradição diz que foi crucificado também, de cabeça para cima, e enquanto na cruz os camaradas jogavam pedra nele, apedrejaram ele crucificado. E poderia contar uma morte pior que a outra desses caras. É isso que eles ganharam por pregar essa mensagem aí. E pregaram, e viveram, e mudaram o mundo. Por quê? Porque eles conheceram uma pessoa que venceu a morte. E não era brincadeira, e era de verdade. E andaram com ele, conheceram ele, olharam nos olhos dele, viram ele subindo para o céu. E esse que fez tudo isso prometeu voltar. E ele só pediu, ó, enquanto eu não volto, vocês pregam. Vão, vão em paz, prega, prega para qualquer lugar, para toda criatura que eu amo, que eu perdoo, que eu existo, e eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é Jesus Cristo. E, em resumo, você pode dizer que o Evangelho é a ressurreição. O que é o Evangelho? Jesus morreu e ressuscitou. Pronto. Ou seja, sabe, o pecado inteiro está perdoado. O preço foi pago. E também isso demonstra por que é importante essa identidade de Jesus como Deus. Tá? Porque aí é aquela pessoa que sabe o futuro desde o princípio. Então Jesus morre na cruz há 2000 anos atrás, conhecendo os seus pecados por completo da sua vida inteira. Tudo que tu vai mentir, que tu vai pecar, que tu vai errar, que tu vai fazer com isso, com aquilo, blá, blá, blá. E é por isso que ele pode carregar na cruz o pecado, porque ele tem a noção perfeita e exata de todo o pecado, de todo o mal. E a gente poderia se sentir os menos amados por causa de todo o pecado que Deus viu? Que vergonha, né? Deus viu todos os nossos pecados de tudo. Super vergonhoso. E mesmo assim, ele não desistiu de nos amar. E nos amou, morreu por nós, ressuscitou e está voltando para nos buscar. E os sinais explodem, né? Explodem, explodem, explodem. Em breve, Jesus voltará. Claro que não sabemos quão breve é esse breve. Não marcamos data, mas esperamos ver Jesus voltar. Se não virmos, vamos morrer na fé e os nossos filhos ou os nossos netos, ou alguém vai ver, porque ele prometeu e ele vai cumprir, e ele vai voltar. E aí eu faço um resuminho aqui de mais ou menos tudo isso, né? O que pregar, né? Essa ideia toda, né? É Deus, é o pecado, é a ressurreição, é a volta de Jesus. E em geral, eu vou dizer para você, a mensagem toda, de tudo que eu falei até aqui, se resume no amor. Deus é amor, o pecado é a antítese do amor. Para não nos condenar pelo nosso pecado, ele morre por nós, para nos reconduzir ao amor. Então, essa mensagem, essa pregação de quem Jesus é, do que ele fez, que ele vai voltar, ressuscitou e etc., tem por objetivo colocar em nós de volta o amor. Que a gente se ame dentro da família, se ame dentro da igreja e se ame dentro da sociedade. Na teoria é tudo muito fácil, na prática é tudo muito difícil. Mas, em resumo, é isso aí. E o foco de tudo é o amor. Deus é amor, a sua lei é amor, o pecado é a falta de amor e a salvação nos reconduz, então, a esse amor a Deus, amor ao próximo e o amor a nós mesmos, nos restaurando de tudo aquilo que o pecado nos roubou. O pecado tirou o nosso amor por nós, pelo próximo e por Deus. E agora Jesus vai desfazer a obra de Satanás do pecado. Agora vamos lá, vamos começar a parte mais técnica. Como preparar um sermão? Eu coloco 4 questões para nortear a nossa preparação de um sermão. Primeiro de tudo, escolher um tema e um texto bíblico para o sermão. Depois, estabelecer objetivos a serem alcançados. Depois, de preferência, fazer um título para o sermão. E por fim, estabelecer o tipo de sermão desejado. E aí nós vamos pensar um pouquinho em cada uma dessas etapas. Eu não trouxe para vocês um material muito complexo, não. Existe muito mais coisa no mundo da pregação do que isso que eu vou dizer para vocês. Mas, de qualquer forma, essas são questões primordiais para você parar para pensar um pouquinho, para você preparar uma mensagem para a igreja. Depois também, se vocês quiserem o PowerPoint, é bom anotar porque, né, vai exercitando, vão prestando atenção. Mas se vocês quiserem o PowerPoint depois, vocês podem pegar o meu e-mail e eu mando para vocês sem dificuldade. Bom, tema e texto. O tema e o texto da mensagem é talvez a questão primordial. É o que você quer falar. E eu coloco assim, olha, nem todos os temas são adequados. Bom, dentro do mundo do conhecimento humano e etc., existe muita coisa. Mesmo dentro do conhecimento bíblico, eu coloco aqui, nem todos os textos são adequados. Inclusive, estou falando da Bíblia, viu? Nem todos os textos bíblicos servem para você fazer um sermão. Vou dar um exemplo para vocês aí. Deixa eu pegar um exemplo aleatório aqui, vamos pensar nessas genealogias, por exemplo, da Bíblia, né? Vamos pensar em 1 Crônicas capítulo 1, por exemplo. Então, analisa aqui, olha, os versos 35, 36 e 37. Aí você pega lá na tua igreja e diz assim: os filhos de Esaú são Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão, Coré. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timá e Ameleque. Os filhos de Reuel são Naad, Zerá, Samá e Mizá. E vai embora pra casa agora. É a minha pregação maravilhosa. Eu estou pregando a Bíblia, irmãos. Ó, Zefi foi filho de Esaú. Tá, e daí? Não quer dizer que isso é inútil. As genealogias, elas têm uma função linguística. Para quem estuda, por exemplo, o hebraico, ao você estudar as divisões entre os nomes, você percebe um pouco da dinâmica da língua. E aí você consegue entender algumas questões de gramática e etc. Então tem um propósito desse tipo de texto. Agora, ele não é um texto adequado para ser pregado. Ah, eu vou fazer uma pregação em cima disso aqui. Claro, de repente você lê lá numa outra parte da Bíblia sobre Esaú. E você quer citar, olha, Esaú teve filhos e teve esse nome, mas aí você usa outros textos para dizer, Esaú foi o primogênito de Isaac, ele era irmão de Jacó, e aí você conta a história dele, tira alguma lição espiritual, ok, tu pode usar o texto, mas esse texto sozinho não dá uma pregação, isso aqui não serve. Outra coisa, existem muitos temas na Bíblia e tal, e tal, e tal, e eu ouso dizer que nem todos são adequados, especialmente em determinados contextos. Vamos pensar assim, olha, nós temos uma igreja carente de conhecimento bíblico básico. E agora você quer fazer uma pregação para resolver um problema do texto hebraico desse nome aqui do Zefi. Não é adequado, é bíblico, está lá na Bíblia, mas não... O que a igreja vai crescer, vai melhorar sabendo que o nome está bem traduzido ou está mal traduzido e o melhor era Zefá, em vez de Zefi. Nossa, tu pode fazer um trabalho acadêmico, tu pode fazer um doutorado em cima desse nome, desse cara aqui. Mas não é isso que a igreja precisa, não é esse o foco, não é esse o ponto. E aí, quando a gente vai escolher o tema e o texto que a gente vai trabalhar com a igreja, a gente tem que ser guiado não somente pelo bom senso, mas pela oração, pelo Espírito Santo, pela percepção do momento em que o mundo está vivendo, que a igreja está vivendo, para de alguma forma inspirar algo prático, algo real, algo espiritual, relevante para a igreja. Porque ficar caçando encrenca aí, chifre em cabeça de cavalo e tal, não melhora nada, não resolve nada, às vezes só piora a situação. E essas questões são bem importantes, né? Você pensa, quando você pensa no tema, quando você pensa no texto, você pensar no teu público. Claro que é um pouco difícil a gente estabelecer critérios e padrões para isso, porque de fato a gente acaba às vezes se equivocando, às vezes tu pensa que vai dar, nossa, os jovens estão precisando disso daqui, tu prega, ninguém tá nem aí. Outra, tu acha, isso aqui vai ser um sermão normal, nossa, que maravilha, etc. Então, mas de fato, existem essas situações, essas questões. Então, por exemplo, você, as pessoas estão chegando na igreja, aí tu faz um sermão. João Batista comia gafanhoto, era bicho ou era planta? Vegetarianismo, aí tipo assim, o cara nem sabe que Jesus existe, que vai voltar, que tem o sábado. O cara não sabe o básico. Aí tu quer resolver o problema de gafanhoto? Que... Veja bem, tem que ter o contexto, tem que ter... Claro, tá lá na Bíblia, beleza, mas enfim, né? E gira um pouco em torno disso. E também, às vezes você faz um sermão muito bom que seria para um público X, e aí para o público Y não fala nada ou até piora a situação. Então, de fato, nós dependemos do Espírito Santo para isso aqui. A gente pensa que isso aqui é simples, mas não é. A responsabilidade de você escolher um texto, de você escolher um tema para pregar para a igreja. Isso é algo importante que pode fazer a diferença da perdição ou da salvação de uma pessoa. Tu escolher o texto e o tema correto, tu salva uma alma. Tu escolher o tema e o texto incorreto, tu pode afastar uma alma. Claro, também a gente tem que ter a visão da soberania de Deus. Eu preguei o sermão errado, agora vai todo mundo para o inferno. Claro que não, Deus ele tem as suas maneiras, Deus é soberano, Deus é Senhor. Não é por causa que o meu sermão foi errado que agora vai todo mundo para o inferno, não. E nem porque o meu sermão foi certo que vai todo mundo para o céu, não. A questão é meio complicada. Mas de alguma forma, como seres humanos, nós temos que prestar muita atenção nessa questão. Próximo ponto, objetivos. Amigos, a gente perde muito pela falta de objetividade em relação aos sermões. A gente ouve muitos sermões e a gente não sabe onde é que a pessoa quer chegar. Ou que tipo de decisão ela quer tirar. E existe uma discussão que eu queria abrir com vocês, que é a questão de você ter um único objetivo no sermão ou mais de um. E nesse caso, quantos objetivos, quantos pontos? É assim, olha, nós vivemos num mundo com uma mentalidade simplista. E eu vou dar um exemplo de uma das doutrinas que eu mais prego, que é a doutrina do pecado, para ilustrar esse ponto para vocês. Então, assim, olha, tu tá pregando no evangelismo e as pessoas fumam. Elas fumam cigarro. E aí você quer dizer para elas que elas têm que parar de pecar para serem salvas. Correto. Elas têm que vencer aquele vício, elas têm que renunciar àquele pecado e problema poderem se batizar, poderem ser fiéis e poderem ir para o céu e beleza. Então, esse é um objetivo único. Você vai, tem o objetivo X de pregar que fumar é pecado porque destrói o seu corpo, o templo do Espírito Santo, não matarás, não te deixarás escravizar. E você vai lá e mostra, e assim, você tem que parar de pecar. É um objetivo que você tem. Então, irmãos, podemos parar de pecar? Podemos. Podemos vencer? Podemos. Podemos ser fiéis? Podemos. Amém. E glória a Deus. Aleluia. E salvou todos os fumantes. Beleza. Agora é o seguinte. A doutrina do pecado não é feita de um único ponto. Você pode parar de fumar? Pode, mas você continua sendo pecador. E às vezes, para a gente explicar isso para um público, por exemplo, esse, de fumante que está começando a entrar na igreja, é um pouco difícil você explicar isso. Porque ao você fazer a ressalva de que todo mundo peca, ele pode usar aquela justificativa para dizer, ah, então não é tão sério assim eu parar de fumar. E muitas vezes no nosso evangelismo, a gente não prega sermões com uma pluralidade de ideias. Ó, nós devemos parar de pecar isso aqui, mas somos pecadores ali. Que às vezes isso pode, entre aspas, confundir as pessoas. Então a gente prega sempre o quê? Parar de pecar. E depois a gente não entende por que que a nossa liderança lá na frente vai ser legalista, vai ser perfeccionista. Porque a gente ensinou o tempo inteiro que a gente tem que parar de pecar. E eu não discordo disso. Todos nós temos que lutar contra os nossos pecados. Mas entenda, em algum momento, parar de pecar vai significar parar de ser humano. Porque é o que nós somos. E aí, pare de ser humano. Vou virar o quê agora? Agora entenda. Para você começar a explicar essas coisas com mais de um ponto, você precisa ter segurança, mas você precisa lidar com essa questão. Não dizer somente uma verdade, mas mostrar os outros lados da moeda. Para não ter essa mentalidade tapada. Ter uma mentalidade mais ampla. E esse é um desafio. E esses objetivos do sermão, além dessa questão da pluralidade da verdade, pluralidade de objetivos mesmo. O objetivo é fazer as pessoas acreditarem em determinada doutrina? Ponto. Esse é um objetivo. Olha, eu quero pregar sobre o sábado para que as pessoas acreditem que o sábado é um dia santo de Deus que deve ser guardado intelectualmente. Ok. Esse é um objetivo. Agora, existe outro objetivo. Além de saberem intelectualmente que parem de trabalhar no sábado, tu quer levar eles à decisão de não só crer, mas de obedecer. Tem gente que crê que o sábado é santo, mas trabalha no sábado, né? Eu creio, mas daí? Talvez as famílias de vocês conheçam ex-adventistas ou pessoas que já tiveram contato. Não, eu acredito que não deve trabalhar no sábado, mas o meu emprego, o meu dinheiro, eu preciso, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Então perceba, são objetivos diferentes. Você convencer da doutrina é um objetivo. Você fazer a pessoa largar o trabalho que trabalha no sábado e procurar outro é outro objetivo. E com cada um desses objetivos, tu tem que adequar a tua mensagem. Por exemplo, se você quer convencer as pessoas doutrinariamente, tu tem que tratar mais com a teoria. De repente, tu tem que tratar algum texto difícil de Paulo, que aparentemente aboliu o sábado e etc. Agora, se tu quer tirar uma decisão prática, você pode dar exemplos de pessoas que largaram seus empregos e foram abençoados, ou que conseguiram empregos melhores, ou que de repente um patrão disse que ia mandar embora, mas não mandou, e que conseguiram guardar o sábado. Porque tu tem um foco prático. E aí você vai moldar o teu sermão com informações práticas para levar as pessoas à decisão. Porque tu tem o quê? Objetivo. Pregar sermão sem objetivo? Tá, eu quero pregar que as pessoas acreditem na Bíblia, mas isso mudou o quê? Fez alguma... Não mudou nada. Todo mundo já crê na Bíblia que está lá. Então vamos pensar assim, mas um culto de quarta-feira, não vai visita lá na tua igreja. Só tem membro. E o seu objetivo é fazer as pessoas crerem na Bíblia. Irmão, tu tá chovendo no molhado, tu tá... Veja bem, então tá, então assim, tu parte do pressuposto, nós já cremos na Bíblia, então devemos viver melhor esse ou aquele ponto e tal, e tal, e tal. Tu tem que ter esse discernimento e tem que ter objetividade. Não adianta fazer sermão pra bonito, sem objetivo. Tem muita coisa interessante na Bíblia, a gente tem que saber colocar, saber despertar o interesse e conduzir a igreja nessa direção. Uma questão sobre título. Eu creio que a maior parte dos sermões que você ouve na igreja não tem título, certo? A maioria do povo nem anuncia muito bem, mas assim, o texto, né, abre a Bíblia lá em João, não sei das quantas, e aí já começa ali e tal. É interessante a gente aprender a colocar título. Eu comecei a colocar título nos meus sermões quando eu comecei a gravar e disponibilizar na internet, porque aí eu precisava, de alguma forma, chamar a atenção do público para o que eu ia falar. Então aí eu comecei a pregar. Inclusive, o primeiro sermão que eu gravei, o título dele era assim: Satanás é a segunda pessoa mais poderosa do universo? Depois você ouve o sermão lá, põe no Google lá que você encontra. Então assim, ó, bem interessante chamar a atenção das pessoas. Por que que eu preguei esse sermão? A minha irmã mais velha, ela não é adventista, ela vivia um pouquinho com a gente lá no NASP. E uma vez ela tava tirando sarro da gente, alguma coisa a respeito do diabo, né? E aí ela falava assim: nossa, mas a segunda pessoa mais poderosa do universo e você não está levando ela em conta? Aí eu falei pra ela: mas de onde é que você tira que ele é a segunda pessoa mais poderosa do universo? Eu fiz um sermão sobre isso. Inclusive a Bíblia diz assim: e vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Então quem que é mais forte? Os jovens, aí tem tantos jovens. E é óbvio, não na nossa força, na força de Cristo, de Deus, etc. Com ele sozinho a gente sempre perde, mas com Jesus a gente sempre ganha e a gente é mais forte, ponto. Amém. Tem conversa, não é? Ah, é o segundo mais forte, coitado, né? Tá bem longe de ser, né? E aí depois eu coloco aquele texto de Apocalipse 20. Desceu um anjo do céu, prendeu o dragão e acabou. Vai brigar um anjo de Deus com o diabo, acabou o diabo. Quem é mais forte? Que conversa é essa? Tá entendendo? E é interessante o tema? É. Tem coisas legais lá? Tem. Só que tu tem que chamar a atenção do teu público. E uma forma de você fazer isso é título. Aí você pode pensar em inúmeros tipos de título. Eu tenho a mentalidade um pouquinho mais acadêmica. De vez em quando os títulos dos meus sermões são meio... parece um título de um trabalho, assim. Esses dias eu preguei... um artigo. Tipo assim, eu preguei uma vez assim: o falso Cristo. Satanás pode imitar a volta de Jesus? E tal, e uns títulos grandes, às vezes, teve outro. Antagonismo absoluto, é possível guardar a lei de Deus? E aí eu falo da briga entre Deus e o diabo, e a gente pode guardar a lei ou não pode, tal. Enfim, tu tem que aprender a chamar a atenção do teu público através do título. E essa é uma forma legal de fazer. Agora, o título tem que chamar a atenção, mas tu tem que prestar atenção, que você consiga elucidar a questão na pregação. Porque, de vez em quando, especialmente, às vezes, na Novo Tempo, não vou dizer o nome do santo, mas de vez em quando os camaradas, eles dizem assim: o sermão do pastor X vai ser o problema tal, né? O título tal. Cara, chama atenção na hora, aí tu vai ouvir o sermão. Não resolve aquilo que diz que ia resolver. Sei lá, o problema da homossexualidade. Pô, legal, né? O cara vai... aí o cara lê um texto esquisito, Deus ama o gay, mas não sei se vai pro céu, ou talvez vai ou não vai... Mas no fim das contas, e aí? Qual que é o problema? O problema permanece. Não resolveu o problema. Então assim, trate do título, chame a atenção, mas não fique só na chamar a atenção. Ofereça a solução. Se você não tem solução para o problema, aí você diz o título assim: um problema insolúvel, homossexualidade. Pronto, aí tu tá sendo honesto no teu título. Tu não tá prometendo a solução do que tu não vai solucionar. Tu já diz no título: um problema difícil. Homossexual. Aí tu diz: olha, gente, gay é problemático, tá, beleza, sem problema. Tá entendendo a questão? Honestidade no título, para você chamar a atenção e para você elucidar a questão que você vai pregar. Então, bom, tipos de sermão. Existem vários outros tipos de sermão além desses, mas eu coloco aí: textual ou temático. E, em geral, qual que é a diferença de um e do outro? O sermão textual é a explicação de um texto só, e o temático é a explicação de um tema, que você pode usar daí vários versos da Bíblia. Vou dar alguns exemplos aí para você. Então, vamos pensar num sermão textual. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versos 12 a 14. E quando você vai fazer um sermão textual, vamos pensar que você quisesse pregar essa mensagem aí de Romanos capítulo 5. É importante você aprender a fazer aquilo que a gente chama de decomposição do texto. Então vamos ler aqui na Bíblia e aí depois eu passo ali para mostrar como que decompõe. É super simples. Todos vocês vão entender e aprender. Então tu tem vontade de pregar esses versículos aí. Aí você lê na Bíblia assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Três versos. Ok. É interessante você fazer a decomposição do texto. É você fazer o quê? Você separar cada uma das afirmativas do texto. para você ter uma visão mais didática do argumento do autor bíblico. Então você tem 3 versos e eu divido isso aí em quantas afirmações? 8. E aí você separa cada uma delas. Bom, o que Paulo está falando nesses versos? Eu nem coloco nada meu, só o que eu coloquei aqui entrou no mundo só para dar uma contextualizada. Mas é simplesmente ter a visão assim, frase por frase, do que ele está falando. Então o que ele está dizendo? Por um só homem entrou o pecado no mundo. É isso que ele diz. Pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos porque todos pecaram. Você poderia até dividir essa frase em duas, né? A morte passou a todos. Todos pecaram. Você vai separando as informações que o camarada está dando no texto. Todas elas. Até o regime da lei havia pecado. O pecado não é levado em conta quando não há lei. Reinou a morte de Adão até Moisés. A morte reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Essa é uma preparação para o sermão textual, para você pegar do texto as verdades e destrinchar. Então o que é o sermão textual? É agora eu pegar e explicar cada um desses pontos para a minha congregação. Então aí eu vou explicar lá que é por causa de um só homem, o pecado, e daí a natureza pecaminosa, e daí sei lá mais o quê. Agora, ao invés de você jogar a culpa toda nas costas de Adão, nós também pecamos, então nós também somos culpados, e blá blá blá, e blá. E aí você vai explicando o texto, você vai destrinchando cada uma dessas frases. Com essas 8 frases aí, tu prega um sermão de 1 hora facilmente. Meia hora facilmente, tu começa a destrinchar cada uma dessas informações. E em geral, o sermão textual não usa nenhum outro texto além disso aqui. É só esse mesmo. E aí vou dar o exemplo de um sermão temático. Então, você identifica um tema na Bíblia, eu peguei um tema qualquer. Paciência. Estou com vontade de pregar sobre a paciência. E aí você vai para a Bíblia e você encontra tudo o que a Bíblia diz a respeito da paciência. Aí você vai encontrar lá. Jó 36, Isaías 38, Zacarias 11, Atos 26, Romanos 8, 15, 2 Coríntios 1, 6, Hebreus 6, Tiago 5, 1 Pedro 2, Salmo 86, Eclesiastes... Onde é que eu consigo essas informações? Concordância bíblica, eu tenho um software chamado Bible Works, que é uma mão na roda, né? Você coloca uma palavrinha lá, por exemplo... Paciência, ele já dá, além do substantivo, o adjetivo, tanto no singular quanto no plural, e etc. E aí você vê lá tudo que a Bíblia diz sobre paciência. O que é o sermão temático? É você dizer, a paciência na Bíblia, um desafio para o cristão do século XXI. Pronto, já chamou a atenção da galera. Nós somos todo mundo impaciente, todo mundo ansioso, todo mundo nervoso, no trânsito, sei lá o quê. Pronto, e agora você pode... selecionar algumas dessas passagens ou ler todas. Talvez todas aqui vai ficar meio grande, mas eu prego de vez em quando os sermões com essa quantidade de textos aqui. Mas é mais ler do que falar. Então eu leio e comento um pouco, leio e comento, leio e comento. De vez em quando eu prego sermões com vários textos, mas você não precisa fazer isso. Tu pode pegar 2 ou 3 desses aqui, que sejam principais, que você gostar mais. Olha, a paciência em Hebreus. Então, ó, lá em Hebreus... diz que nós temos que ter paciência, e que tem a ver com o que o salmista diz no Salmo 86, porque, olha, desde lá do Antigo Testamento, essa paciência que nós temos que esperar, blá, blá, blá, blá, blá. Enfim, e tu constrói os argumentos que você quer com base nos textos, naquilo que você acha que a igreja precisa, tá gente muito estressada lá na tua igreja, tu prega esse sermão aí pra eles. E etc. E é isso mesmo, né? O objetivo é... chama a virtude pelo nome e já identifica o pecado oposto, né? Mas é isso aí. Bom, outra questão importante. Interpretação e pregação. Existe uma ideia que a gente chama, assim, tecnicamente, a exegese e a aplicação homilética. A exegese seria a interpretação fiel do texto. E a homilética você meio que pode dar uma distorcidinha, assim. Então... olha só, deixa eu dizer para vocês, vocês precisam buscar fidelidade ao texto e apontar ao público quando for fazer uma aplicação pessoal do texto. Então, exemplo famoso. Davi pegou 5 pedrinhas nas mãos e foi lá para Golias e mandou na cabeça dele e ele morreu. E tem esse povo maluco que quer ficar inventando o que significam as 5 pedrinhas. É, o dízimo, a comportagem, o sábado, o terno e o vegetarianismo. É isso. A gravata, a gravata, a calça comprida. É, isso que matou o Golias, né? Aí é complicado. Só usou uma, né, então? Isso. O resto foi uma só. É. E aí você percebe, né? As pessoas começam a inventar coisas. As pessoas começam a inventar um monte de besteira em cima do texto bíblico. Outro dia disse, inclusive, que é verdade, né? O cara estava pregando. E Jesus mandou os discípulos abandonar as redes. Sai da rede social. Pronto. Objetivo. É, diz a lenda aí que é verdade, né? Que usaram isso aí. Então, assim, gente, a gente chama isso de aplicação homilética. O camarada, é aquela coisa, o guri tava lá em cima do muro, caiu, morreu, não fica em cima do muro. O cara morreu lá. É mil coisas, né? E tal. Tem um monte de piadinha, né, bíblica a respeito desse tipo de coisa. Agora sim, olha, tem que tomar muito cuidado com isso. Pra que a gente prega? É pra ser fiel ao texto. A gente prega pra ser fiel ao texto, não pra inventar. Questão básica. Começo, meio e fim, né, gente? E às vezes isso é tão básico que a gente percebe muitos sermões sem pé nem cabeça. Não tem começo, não tem meio, não tem fim, a não ser cronologicamente, mas os argumentos desconectados. Então vamos pensar um pouquinho nisso aí. Introdução do sermão. Mesmo que você seja conhecido na igreja, talvez se você conhecer assim 100% de todo mundo, você não precisa se apresentar muito. Mas não saia simplesmente falando da Bíblia, do texto, de tudo. Boa noite, irmãos. Hoje foi um dia gostoso, foi um dia bom. Graças a Deus estamos aqui. E se você não conhece as pessoas, se apresente. Eu sou o Ezequiel, eu trabalho com os tal, estamos aqui, vamos lá. Chame a atenção do público, né? Se você não chamar a atenção do público na introdução, tu tá morto no resto do sermão. Até chamando a atenção, o povo dorme, o povo vai embora, o povo tá. Se você não chamar a atenção, pior ainda. Então tu tem que chamar a atenção através do título ou do tema, etc. E aí, sempre na introdução, se espera que você leia a Bíblia e ore. Não dê, assim, claro, se você tem, de repente, quer contar uma história como introdução e depois abrir a Bíblia, pode, não é regra fixa. Mas, em geral, comece com a Bíblia, comece com a oração, se apresente e chame a atenção do teu público. Em resumo, é isso que você tem que fazer na introdução. No desenvolvimento, você tem que argumentar, argumentação voltada para explicar e aplicar o texto ou tema. Obviamente, o desenvolvimento e a argumentação vai gastar a maior parte do teu tempo. Tu vai, então, apresentar o tema e aí tu vai começar a argumentar. Então, tem isso, tem aquilo, etc, etc, com o objetivo de você explicar e aplicar os textos que você vai ler, um ou mais, os temas que você está lidando e tratando. E grande parte aí do sermão vai ser isso aí, vai ser a parte do recheio do bolo. Então faça um sermão com bastante recheio. E no final você faz sempre conclusão. Então apelo a decisões intelectuais e práticas conforme os seus objetivos. Então assim, olha, nunca deixe de fazer apelo. Mesmo que o apelo não seja levante a mão, venha à frente, se batize. Não precisa fazer apelos desse tipo em todo o sermão, mas aplique o tema que você está tratando. Então você conhece todo mundo na igreja, você pregou sobre a paciência, ninguém vai se batizar. Irmãos, quem aqui quer se comprometer com Deus a buscar mais paciência na família, no trânsito, no trabalho? Vem à frente, ou levante a mão, ou fique em pé. Todo mundo vai ficar em pé, vai vir à frente, vai ficar todo mundo feliz e vai orar, enfim. Vai dar certo. Ah, e aí, enfim. Mas é isso mesmo, tá? É, vai dar certo. Outra questão, estamos partindo para o final já. O uso de ilustrações. Ilustrar as verdades bíblicas pode ter efeito super positivo sobre as pessoas, mas um sermão não pode ser feito somente de ilustrações. Tem pessoas que leem um texto da Bíblia e o resto é só a historinha, que a formiguinha, que o Joãozinho, que a Mariazinha, e o papai e a mamãe. De repente, talvez, para um sermão para criança, até, ok, seja isso mesmo, né? Para criança tudo bem. Mas no nível da igreja, não vamos fazer da igreja um sermão só de historinha, de aplicaçãozinha, de e-mail, de PowerPoint, sei lá do quê. Vamos ir um pouquinho mais profundo, mas não deixem de ilustrar. Eu também digo isso para vocês um pouco com hipocrisia, porque eu sou péssimo em ilustração. Eu prego doutrina e Bíblia na cabeça o tempo todo. E eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas os grandes pregadores, que são muito melhores do que eu, sempre ilustram com alguma história, com algum caso, que às vezes reforça aqueles pontos que a pessoa trabalhou doutrinariamente no sermão. De repente, uma história X pode ser inventada ou pode ser real. O que importa é passar de uma forma, né, em termos de imagem, de personagens, etc., para fixar melhor as... Jesus fazia muito isso, né? Jesus era o mestre de ilustrações, de parábolas, e etc., um grande mestre aí com o qual eu preciso aprender, que sou péssimo nesse sentido. A discussão do PowerPoint eu não tratei aqui os meios, né? Pode usar e tem que ter que tomar cuidado com usar. Existem algumas regrinhas de apresentação em PowerPoint, né? Não ter muito texto. Eu, inclusive, eu nem sigo muito, né? Eu acho que, por exemplo, esse slide aqui já não estaria totalmente adequado. Em geral, as pessoas me pediriam para colocar ilustrações. Então, por exemplo, eu deveria colocar a cara de um menino jogando um peão, alguma coisa assim, e falar esse texto aqui para vocês, porque isso aqui é muito texto para ficar lendo, cansa e tal, né? Enfim, eu quebro todas as regras, né? Mas de qualquer forma, é importante pensar nisso, sim. Slides com menos texto, pode fazer sermões no PowerPoint, fica legal, tem alguns recursos bacanas. Assim, olha, quando eu prego com PowerPoint, às vezes eu deixo obrigatoriamente alguns textos para eles abrirem e outros para ler, para dinamizar. Porque, por exemplo, se eu vou ler 20 textos, para demorar o irmãozinho, o evangelismo e tal, vai ficar, né? Tu vai gastar aí 5 a 10 minutos de um sermão só para esperar o povo abrir a Bíblia. Então, tu pede um para ele abrir, para ele ler e tal e tal, o resto tu vai mandando bala, e se ele tiver dúvida, ele anota e retorna. Mas e tal. O ideal não é que se faça isso assim. É, exatamente. O ideal não que seja tudo que vai. Exatamente. É equilíbrio e tal. E depende um pouco do público, do objetivo e tal. Um pouco dessas questões aí interessantes. Aí, né? Esse é o ponto, né? Será que. A grande questão, uso de piadas. Fazer uma piada em um sermão pode ser muito bom ou muito ruim. Humor inteligente espiritual sempre é bem-vindo. Humor profano sempre é inadequado. Pode rir, pode bagunçar, faz parte dentro da igreja, não tem nenhum problema. Inclusive, alguns dizem, né, que Deus deve ter um senso de humor tão enorme. Por quê? Porque nós somos a imagem deles e nós somos uma piada, né? E é isso mesmo. Deus fantástico, maravilhoso, alegria, prazer e tal. Agora, claro, com o pecado, a grande parte das nossas piadas é tudo zoeira de sexo, de preconceito, de não sei o quê. E, naturalmente, não cabem essas questões aí. O exemplo da sogra, que Pedro, que Jesus... Tipo assim, ó, nota zero... Se afastem disso aí, não tornem a igreja um lugar de stand-up comedy, não. É complicado mesmo. Existem alguns pregadores que abusam desse recurso. Eu, particularmente, não gosto. Quando eu faço piada, é meio normal, assim, que eu sou um pouco esquisito e fico um pouco engraçado. Mas não é nada calculado. Eu vou fazer a piada tal e todo mundo vai rir. E tu disse que é uma de ilustração, né? É, enfim, é isso mesmo. Aí depende um pouco do estado do espírito, do momento, do lugar, das pessoas e tal. Mas prestem atenção nessa questão aí. Para terminar, o uso de apelos. Todo sermão deve ter um apelo. Mas não devemos fazer pressão psicológica para conseguir decisões das pessoas. Pregue, apele, dê a oportunidade. Pode dar, assim, aquela coisa meio chata. Tem mais alguém? Vem à frente, blá, blá, blá. Mas assim, olha, não condene as pessoas ao inferno. Se você não vier, tu vai pro inferno. Sei lá o quê, tu prefere... Deus está vendo que você não está querendo, viu? E aponta e tá. Não faça pressão psicológica em cima das pessoas. Você não gostaria que fizessem em você. Imagina que tu fosse numa igreja católica e o padre viesse assim, você quer se converter? Vai se batizar aqui na minha igreja? Não, eu não, sou adventista, mas não, vem aqui, Deus, não sei o quê. Cara, então não faça isso com ninguém. Trate com respeito, com amor, mas faça apelo. Não tenha medo de fazer apelo. Tanto em estudo bíblico quanto em sermão. A gente fica, às vezes, com um pouco de vergonha de chegar para a pessoa e, ó, e aceite, vem e se batiza. E, às vezes, é só o que as pessoas precisam para tomar uma decisão e estarem com Jesus para todo o sempre. Eu acredito que esse é o último slide. Acabou. É isso aí. Obrigado.